cruzando fronteiras, quebrando barreiras. A distância entre nós não existe mais. Hip Hop espalhou-se pelo mundo inteiro. A ideia é sempre persistindo, paz. Humilhados, ofendidos, criticados por muitos, admirados, respeitados por muitos mais. Andando contra a corrente, o movimento persiste. Já não podem nos esconder, o Hip Hop vive. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. It comes in, it comes down. Move to the rhythm, then you spin to the sound. Spit a spark, knock, people freeze. Keep it at ease, spin on your knees. Back and forth and back like that. 1998, still like that. Hip hop, y'all, you don't stop. A DC, you got to be the sure shot. A rock, rock, y'all, you don't quit. Because you know it's got to be, always got to be. Yes, it got to be, we just got to be. X has got to be, B, C, E is trapped all to me. Yes, yes, y'all. Because Wild Style 2000, the man Big X, South America, New York City, North America, DC is long, the fourth son of the Godfather, Afrocompton Bada. A true New York, and you don't stop. A true New York, and you don't quit. A true New York, a true New York, a true New York, a true New York. United Hip Hop Nation. Wild Style 2000. What's up, Big X? Rap Break, grafite, sabedoria infinita. Muito mais que uma moda, estilo de vida. Diferenças de raças e línguas não incomodam. A verdade é só um, hip hop é foda. A união tô esperando, agora se inicia. Sou o último moleque pobre da periferia. Realidade próxima, ideias rolando. Agora temos amigos do outro lado do oceano. Várias casas de break conosco na parada. Def, Zulu, Soleto, Força Break, Jabatara. Grafiteiros, pretos, gêmeos, 3S. Sobrevivemos, passamos na peste. Marcelinho nos esquentes, detonando tudo. Músicas nos dedos, mas que dizem tudo. X no vocal falando o que é preciso. CC Island, quebradeira, improviso. It is dope.